A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ter o privilégio de novamente ler um capítulo da palavra do Senhor e juntos meditarmos nessa palavra. É uma palavra muito forte, o texto não é longo, é curto. Mesmo, não só para Deuteronômio, mas para outros livros da Bíblia, fala sobre a justiça de Deus, trata a questão da justiça de Deus, de como Deus encarava, e como encara, né, até hoje e sempre encarará, a noção de estabelecer a justiça, uma providência que foi tomada para o povo de Israel com a criação das cidades de refúgio, na verdade foram 6 cidades, e a obra de Jesus na cruz, que é uma obra que nós não podemos nem pensar, nem sentir, nem falar o suficiente para expressar a grandeza dessa obra que torna-se a cidade de refúgio para todo aquele que nele crê. Nós acabamos sendo contemplados por essa obra, a justiça continua, a justiça se estabeleceu no passado dessa maneira, como vamos ver. Em Jesus, toda a justiça de Deus se cumpriu, e a partir de Jesus, todo aquele que nele crê, então recebe essa bênção, é contemplado por essa bênção maravilhosa. Muito bem, irmãos e irmãs, nós vamos ler um texto do Reverendo Hernandes Dias Lopes, que o nosso irmão Everson nos enviou hoje, e logo em seguida já lemos o capítulo 19 e meditamos no capítulo 19 do livro de Deuteronômio. Ou em hebraico, estas são as palavras. Esse é o significado em português, né? Eler da Devarim. Vamos ouvir o Reverendo Hernandes na sua palavra. Diz assim: nosso papel não é termos medo do inimigo, mas submetermos-nos a Deus, resistindo com a espada do Espírito. Medo, um sentimento aterrador. O medo é um sentimento comum na vida humana. Temos medo de tudo aquilo que não dominamos. O medo entrou na história humana junto com o pecado. Quando o homem pecou no Éden, passou a ter medo de Deus. Não tardou para ter medo do próximo, da natureza e de si mesmo. Há aqueles que desenvolvem uma série de fobias e passam a viver reféns do medo. Talvez você está agora mesmo, esteja agora mesmo, numa masmorra existencial, sendo açoitado pelo carrasco do medo. Você tem medo do passado e medo do futuro, medo do agora e medo da eternidade, medo de Deus e medo de você mesmo. Medo de ficar parado e medo de enfrentar novos desafios. O remédio para o medo é saber que Deus está no controle de toda circunstância. Quando você passar pelos rios caudalosos, Deus atravessa com você. Quando você tiver que enfrentar ondas revoltas, Deus estará do seu lado. Quando você tiver que cruzar as fornalhas ardentes, Deus protegerá você. Ele nunca vai abandonar nem desamparar você. Não tenha medo, tenha confiança. Isso disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, uma das vozes que Deus tem levantado no para todo o Brasil, e tenho certeza que até outras nações, e nos foi enviado pelo irmão Everson. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo medo, gere em nós toda confiança e nos abençoe. Abençoe o reverendo Hernandes, abençoe o irmão que nos enviou, abençoe sua família, abençoe cada um dos irmãos, abençoe nossa nação, outras nações, e todos fiquemos livres do medo e confiantes em Deus. Irmãos e irmãs, vamos ler o capítulo 19 de Deuteronômio, as seis cidades de refúgio. Talvez muitos nunca tenham ouvido falar nessas seis cidades. O que é isso? Então vamos ver. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado as nações pagãs cuja terra te dá, e as conquistares, e estiveres habitando em suas cidades e casas, separarás três cidades no meio da terra, cuja posse Yahvé, teu Deus, te concede. Opa, pastor, aqui o texto está falando três e não seis. Não, mas na verdade são seis. Esse capítulo é uma orientação sobre o estabelecimento das chamadas cidades de refúgio. Você vê mais propriamente do versículo 1 ao versículo 13, dos marcos de fronteira e territórios, no versículo 14, da participação das testemunhas. Porque ninguém podia ser condenado sem pelo menos duas testemunhas. Penso que seja assim até hoje, na maioria dos lugares, dos países. Versículo 15 a 21. Moisés já havia dado instruções quanto à separação de três cidades para refúgio no lado oriental do Jordão. Então agora você vai entender. Moisés já havia estabelecido a separação de três cidades no lado oriental do Jordão. Está lá no capítulo 4, do versículo 41 a 43. Agora ele separa mais três, portanto, formando seis cidades. Então agora separa mais três cidades no lado ocidental do Jordão. Do Rio Jordão. Caso o vingador de sangue agisse meramente movido pela emoção, podia ser contido e frustrado em seus propósitos de cobrar vida por vida, por meio da proteção que aquelas cidades davam a homicidas involuntários. Aqueles que mataram sem a intenção, sem o dolo, mataram acidentalmente. Esse era o lugar para eles. uma proteção por meio dessa proteção que essas cidades davam a homicidas involuntários e ainda não julgados. Você vai perceber, o próprio texto vai dizer, vai dar um exemplo de alguém que poderia ferir de morte outra pessoa sem nenhuma intenção. Essas cidades de refúgio, tratam desse caso, fundamentalmente, porque aqueles que, matavam com intenção já iam direto ao testemunho das pessoas e o julgamento era a morte também. Voltando ao versículo 2, separarás três cidades. Então agora você já sabe que são seis. Três de um lado do Jordão, três do outro lado. Três do lado oriental, três do lado ocidental. Separarás três cidades no meio da terra, cuja posse Yahvé, teu Deus, te concede. Estabelecerás o caminho, medirás as distâncias, e dividirás em três partes o território da terra que o Eterno, o teu Deus, te dará como herança. Isso para que nela possa abrigar todo aquele que houver sido acusado de homicídio. Então, foi acusado de homicídio, coloque ele lá, até que se verifique se houve dolo, se não houve dolo, se há testemunha, se não há testemunha e que haja o julgamento. Se um homem, sem querer ou por acidente, matar alguém que não era seu inimigo, poderá ir para uma daquelas cidades e ali ninguém poderá executá-lo. Preste bem atenção. Não houve, ele matou sem intenção de matar, ele vai para a cidade de refúgio e fica ali preservado do vingador, da família, por exemplo, que perdeu seu ente querido e quer se vingar. Você vai acompanhar isso em Números 35, de 9 a 15, em Deuteronômio capítulo 4, 41 a 43. Coloque ele lá, na cidade de refúgio, até que se verifique se houve ou não intenção, se há ou não testemunha e se julgue o caso. Tendo sido julgado como intencional, ele pagará com a vida. Tendo sido julgado como involuntário, ele não pagará com a vida, ficará cativo nessa cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Se você olhar esses textos que eu estou falando, você vai verificar isso. Então, se um homem, sem querer ou por acidente, matar alguém que não era seu inimigo, poderá ir para uma daquelas cidades e ali ninguém poderá executá-lo. Por exemplo, certo homem vai com seu amigo cortar lenha na floresta. E ao levantar o machado para golpear a árvore, o ferro escapa e atinge seu amigo e o fere de morte. Nesse caso, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para evitar a vingança da família, do amigo, a família do amigo, e salvar a sua vida. Ele tinha que fugir para essas seis cidades de refúgio, porque senão a família, que ainda não sabia como a coisa ocorreu, poderia vir e matá-lo também. E ele ficava lá preso. Só poderia sair da cidade de refúgio depois da morte dos sumos sacerdotes. Poderia durar muitos anos. E tem um detalhe: se ele saísse antes da morte do sumo sacerdote, ninguém era responsável em Israel para preservar a sua vida. Ele estava correndo risco quis sair da cidade de refúgio, pois a família poderá pegar e matá-lo também. Então, o que eles faziam era caminhar para a cidade de refúgio, fugir para essa cidade de tal maneira que pudessem preservar a vida. Versículo 6. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo, enfurecido, e alcançá-lo, ainda que a distância fosse longa demais, e teria o direito de matá-lo, muito embora de fato não merecesse pena de morte, porquanto não havia inimizade entre ele e seu próximo. É por esse motivo que eu te ordeno, separa três cidades. Nesse capítulo estamos falando de três. Agora você já sabe que são seis. Três do lado oriental, três do lado ocidental do Rio Jordão. Por esse motivo que eu te ordeno, Deus, né? Separa três cidades. Isso é parte da lei como um todo, particularmente numa área da lei que nós falamos é o aspecto jurídico, o aspecto judicial. Ah, mas quando fala lei já não é isso? Sim, mas há questões de ordem moral. Há questões de ordem cerimonial, há questões de ordem sanitária. Então, aqui é especificamente sobre uma questão judicial. Versículo 8. E quando Iavé, teu Deus, fizer que tuas fronteiras se alarguem, como prometeu a teus antepassados, e te der toda a terra que jurou dar a teus pais, e com a condição de que cuides de colocar em prática todos esses decretos que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus e andando sem parar em seus caminhos, acrescentarás então a mais três cidades de refúgio, as três primeiras, totalizando seis, a fim de que não se derrame sangue inocente na terra que Iavé teu Deus te concede como herança, e portanto não haja culpa de sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, levantando-se e ferindo-o de morte, e a seguir se abriga numa daquelas cidades, as autoridades da sua cidade enviarão pessoas para buscá-lo de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador. Ninguém podia querer enganar, não. Havia inimizade, matou por causa dessa inimizade e tentou se esconder na cidade de refúgio. Alguém da sua cidade, um juiz, uma autoridade da cidade, ia mandar pegá-lo lá na cidade de refúgio e trazer, porque ele seria também eliminado. Era vida por vida, queridos. E o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que o homicida seja devidamente executado. Portanto, que teu olho não tenha misericórdia do homicida. Desse modo, extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que vivas bem e em paz. Em primeiro lugar, como eu disse a vocês, é fundamental perceber que há como pano de fundo aqui uma questão importantíssima: a visão de Deus sobre a justiça. O nosso Deus é o justo juiz. Ele é o Deus da justiça. Embora, mais uma vez, no Antigo Testamento, nós olhamos hoje, ao observarmos hoje, milênios depois, isso pareça muito bruto. Eu quero que, em primeiro lugar, você entenda uma coisa que é mais importante. O Senhor não é cúmplice, ele não é omisso com relação à justiça. Ele não tolera a injustiça. A gente vem falando de idolatria, de feitiçaria, de uma série de outras coisas que entram em outras áreas. Aqui, agora, esse capítulo vai tratar dessa questão e eu quero que, em primeiro lugar, você entenda. Deus não tolera a injustiça, ele é o justo juiz. Há uma noção presente no texto, que é a noção, que é o conceito da justiça de Deus. Alguém cometeu um assassinato e ele era também executado. É bruto para nós hoje, mas, em primeiro lugar, você deve lembrar isso, que cometeu esse delito, também vai responder segundo o próprio delito. Há ainda hoje países, acho que um bom número de países, onde há pena de morte. Nos Estados Unidos, por exemplo, há estados que aboliram a pena de morte e há outros estados que mantêm a pena de morte. E há outros no Oriente, onde isso está presente. Então, as pessoas não ficam tão espantadas. Mas se você tiver me ouvindo agora e guardar, em primeiro lugar, então, pastor, o que está presente é a noção de justiça, o que está presente é a visão, decisão, é a determinação do Senhor, o justo juiz, de que a justiça se faça. Tanto que, se houve intenção, um procedimento era tomado, né? Eles iam buscar a pessoa que estava escondida na cidade de refúgio, tiravam a cidade e ele era executado. E se não houve a intenção, ele poderia ficar, infelizmente, tinha que abrir mão da sua vida normal, ficava preso nessa cidade, sem a família, sem os amigos, sem o negócio, sem o trabalho, sem mais nada. Mas ele cometeu o assassinato, mesmo sem intenção de matar, cometeu o assassinato, vai ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Tá bem? Então, em primeiro lugar, a noção de que o Senhor é o justo juiz e não negocia com área nenhuma. O nosso Deus é misericordioso, mas também é justo. Não adianta nada, por exemplo, na lei cerimonial, no aspecto cerimonial da lei, fazermos toda uma série de cumprimentos cerimoniais, se isso não é acompanhado de um coração sincero. E assim por diante, nos outros aspectos da lei. Então, o Senhor é um justo juiz. Em segundo lugar, eu quero destacar para você, porque já vamos do 14 ao 21 encerrar, em segundo lugar, o Senhor, que é um justo juiz, providencia para a nação de Israel, que ele estabeleceu desde Abraão, ainda como família, depois no deserto constitui como nação, estabelece uma legislação, os 10 mandamentos e toda uma outra série de elementos que estão presentes, fazem parte dos 10 mandamentos, mas são as aplicações minuciosas de cada detalhe, né, de cada elemento. Então, o nosso Deus não só é o justo juiz, como eu mencionei até, em segundo lugar, eu reforço agora, ele toma providência para que o povo de Israel, lá atrás, lá no passado, o povo de Israel tivesse um preceito jurídico, uma jurisprudência que viesse da parte dele mesmo, o Senhor. E só vamos ver o terceiro elemento depois que acabarmos agora esses últimos versículos. Então, primeiro, Deus é o justo juiz. Segundo, ele não só é juiz, mas fica assistindo, omisso. Não, ele delibera. Delibera. Agora, qual é o terceiro ponto? Já vou dizer para você. Deixa eu só acabar de ler a questão das testemunhas. Não deslocarás os marcos de divisa da propriedade do teu vizinho, que os teus antecessores estabeleceram na herança que vais receber na terra, cuja posse Yahvé, teu Deus, te concede. Uma só testemunha, olha aí, ó, detalhes, né? Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas idôneas. Preceitos que em outras nações ou outros impérios vieram 1.000, 2.000 anos depois, já estavam presentes em Israel nesse período. Isso é admirável. Então, ninguém, nenhuma acusação pode ser feita sem testemunha. Ela precisa ser confirmada por duas ou três testemunhas idôneas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando de alguma rebelião, aqui o falso testemunho, né? Outro detalhe. As duas partes em litígio se apresentarão diante de Yahvé na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão minuciosamente o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, então vós a tratareis da mesma maneira como ela própria planejava punir o seu próximo. Eliminarás, pois, o mal do meio de Israel. Sempre a sentença era dura. Todo o povo saberá do ocorrido e ficará apavorado, e nunca mais se cometerá um crime desses no meio de ti. Portanto, não considerarás como piedade, com piedade, esses casos. Observe, irmãos. Portanto, não considerarás com piedade esses casos. Nós não podemos ficar, nesses casos, assim, em cima do muro, né? Ah, poxa, mas coitado, fez isso, foi uma falsa testemunha, inventou uma história. Não, não considerarás com piedade esses casos. E aí se completa o texto. Alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O famoso clássico texto que as pessoas usam até hoje, olho por olho, dente por dente, está aqui no versículo 21. Portanto, não considerarás com piedade esses casos: alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Para encerrar, irmãos, irmãs, eu quero falar do terceiro ponto. O Senhor é o justo juiz, número um. Segundo lugar, ele delibera com detalhamento de como deve ser, o lugar onde a pessoa tem que ficar na cidade de refúgio, em que situação ele poderá ficar lá, em que situação ele será retirado de lá e executado, a necessidade de que haja testemunha, a necessidade de que não haja falso testemunho. Se alguém se for comprovado que agiu com dolo também, fazendo um falso testemunho contra essa pessoa, ela pagará da mesma maneira como ela estava desejando prejudicar o seu próximo. Senhor, então, em segundo lugar, determina detalhadamente para eliminar o mal do meio de Israel. Isso, claro, do ponto de vista legal. O mal está. O bem e o mal estão à disposição, estão diante do ser humano para que ele escolha se ele vai seguir o bem e a vontade do Senhor ou se ele vai caminhar pelo caminho de morte. E então, no caso da segunda opção, esse capítulo trata com esse detalhamento. Em terceiro e último lugar, eu quero dizer para você uma maravilha, que quando o Senhor envia o seu filho Jesus, quando a Trindade decide que Jesus, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas, capítulo 4, verso 4, venha à história e, resumindo, viva por nós e nos ensine, discipule e morra na cruz do Calvário e depois pague todos os pecados e ressuscite, só de passagem, né? Porque não vamos falar tudo agora. Mas quero dizer a você que nisso está se cumprindo a justiça de Deus. Porque Deus não poderia negar a si mesmo. E ele não teria ninguém por salvo. Desde o pecado de Adão e Eva, desde o pecado chamado pecado original, a Bíblia diz que todos pecaram. Em pecado fomos concebidos. Bom, o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se nós não tivéssemos a remissão de pecados, nós estaríamos condenados à morte eterna. Como todo aquele que nele crê, que nele não crê, vai estar condenado à morte eterna. Quem nele crê será salvo. Quem nele não crê já está condenado. A morte de Jesus significa o cumprimento da justiça de Deus. Em que sentido? No sentido de que Jesus paga o preço. Ele paga aquilo que nós deveríamos pagar. Ele paga, ele sofre a pena de morte, consequência do pecado, consequente do pecado. Ele sofre a pena de morte para que nós fôssemos absolvidos. Ele assume para si, diante da Trindade excelsa, diante do Deus único, soberano e verdadeiro. Ele assume, olha, eles pecaram, mas eu me apresento aqui para pagar por esse pecado, por essa dívida. E quando ele paga esse pecado e paga essa dívida, e nós então cremos e o aceitamos, nós aceitamos que ele pagou a dívida por nós. Nós aceitamos que ele cumpriu a justiça de Deus. Aquela morte que era para nós, ele assumiu como morte para ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Deus cumpre a justiça divina, porque onde houve pecado vai haver morte, Jesus assume essa morte, e cumpre a justiça humana, porque os humanos, mesmo entre os humanos, todos nós pecamos, já fomos concebidos em pecado, não é a relação sexual do seu pai e sua mãe, não. É o pecado original. Nós fomos concebidos em pecado e perante mesmo a humanidade, sabemos que somos pecadores. Não há mérito nosso. Não há mérito nosso. É graça de Deus. É graça que aconteceu prevenientemente. Aconteceu antes da fundação do mundo. É graça, é um favor imerecido. É uma graça justificadora. Justificou-nos do pecado e da morte. É uma graça salvadora, nos salvou. É um favor imerecido para nos salvar. É uma graça santificadora. É uma graça que nos santifica. Por sermos agora parte do corpo vivo de Cristo, e é uma graça que um dia será completamente glorificadora. De alguma maneira já é, porque nós já somos o primeiro sinal, do movimento, ressurreto de Jesus. Né? Jesus ressurge da morte, fala com os discípulos, e os discípulos, cheios do Espírito, vão dar prosseguimento a isso, a essa obra. Veja, não há mérito humano nenhum. Por isso que eu disse, não numa ministração anterior, não adiantaria ninguém reencarnar 1 milhão de vezes, porque ele não conseguiria pagar, o pecado, ele não vai conseguir eliminar o karma, né? Ele poderia reencarnar 1 milhão de vezes. E essa situação, não se daria por completo, né? Essa ideia de uma evolução e depois de muitas evoluções, você vai chegando a ser um espírito iluminado. Não, não vai acontecer. Porque o ser humano não tem mérito para isso. E não adiantariam vidas e vidas para isso. Não adianta. Só Deus pode cumprir a justiça perante Ele mesmo, e Ele cumpriu em Jesus, de tal maneira que nós não precisamos mais ficar em cidades de refúgio, vamos dizer assim, por todas as áreas do pecado humano. Fomos livres do poder do pecado, da lei do pecado e da morte. E a justiça, foi satisfeita para Deus em Cristo, e ele não deixa passar. Essa situação precisava ser resolvida. Ele mesmo resolve, porque só ele poderia resolver nesse caso. Então, não há mérito humano, é graça de Deus. Ele satisfez, cumpriu a justiça perante o Deus eterno, Jesus, né? E satisfez a justiça perante a humanidade também, de tal maneira que ninguém mais precisa andar com medo ou com culpa. Última mensagem da pastora no YouTube. E os irmãos que estão nos assessorando estão com um problema grande lá no aparelho e outras agendas também, e não puderam mais mandar. Ela já tem outras mensagens lá e nós estamos preparados, mas temos que entender que Deus tem, o controle sobre todas as coisas. O fato é que nós não precisamos mais ter medo. Não precisamos mais, temos que confiar em Deus, porque aquele que não poupou o seu próprio filho por amor de nós, fez dele o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é o mesmo que vai nos agraciando. Ele nos justificou já, nós que aceitamos a Jesus somos justos, agora justificados, não por mérito nosso, somos salvos, não por mérito nosso. Nós demos uma resposta, sim, mas a graça é dele, o mérito é dele, a obra é dele. O que eu posso fazer é dizer sim para ele. Mesmo para dizer sim, o Espírito trabalha ao meu favor para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Olha aí, o juízo. Então, o mesmo Deus que deu o seu próprio Filho e o fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Deus que me agracia, que tocou quando eu estava morto em delitos e pecados espiritualmente, que me justificou, que me salvou, que me santifica e vai me glorificar. E eu não preciso ficar com medo, e eu não preciso ficar apavorado, e eu agora tenho que ficar confiante, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Que você entenda que Deus não negocia com o pecado. Que Deus tem um princípio dele mesmo, um atributo. Ele é o justo juiz. Ele não é só o criador e o libertador. Ele também é o justo juiz. Quem sabe a gente faça uma ministração sobre isso. Sobre outro atributo de Deus. E ele, como justo juiz, em nome do Senhor, nós temos a certeza disso, que agora estamos livres, nós que cremos em Jesus Cristo, estamos livres da lei do pecado e da morte, não precisamos mais ter medo. Em primeiro lugar, Deus é o justo juiz. Em segundo lugar, ele delibera detalhadamente como se dará esse cumprimento. E detalhou, antes da fundação do mundo, já como se daria a execução do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já preparou tudo e esperou o momento que nós chamamos teologicamente, mas está lá em Gálatas, biblicamente, também, né? Bíblica e teologicamente, a plenitude dos tempos. Na hora certa, onde toda a história estava preparada para receber Jesus como ser humano, plenamente humano, aquele que era plenamente Deus se fez plenamente humano, para nos remir, para nos livrar, para executar sua justiça e para assumir sobre ele a nossa enfermidade, porque, como eu disse, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não andemos com medo, mas com confiança. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Primeiro, Deus é o justo juiz. Segundo, ele delibera e deliberou sobre tudo e sempre delibera sobre todas as coisas detalhadamente, não abrindo concessão ao pecado, mas oferecendo sua graça ao pecador que desejar se arrepender. E o Espírito Santo ainda vai trabalhar para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em terceiro lugar, toda essa obra que diz respeito a matar ou morrer e cometer outros delitos que poderiam nos levar à morte e morte eterna, a sermos executados, cumpriu-se em Jesus. Mas cumpriu-se para quê? Para que agora a gente fique pecando? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós vamos ficar pecando agora, para que a graça se manifeste ainda mais? Não! Porque como quando você nasceu de novo e está livre dessa pena que o pecado gera, e da consequência, se não tudo de uma vez, mas gradativamente, né? Você começou uma nova história. Quem nasceu de novo, olha o termo, nasceu de novo. Vos é necessário nascer de novo, Jesus disse para Nicodemos, né? É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Quem nasceu de novo, agora tem um coração voltado para Deus. E uma das coisas que você pode verificar se alguém nasceu de novo é se o coração está voltado para Deus, está voltado para a aceitação de si mesmo como obra maravilhosa de Deus, e está voltado em primeiro lugar para Deus, aceitação de si mesmo e voltado para o próximo. Você não quer pecar. E se pecar, eu digo para que não pequeis, diz João. Mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, o sangue dele já está derramado sobre a cabeça daquele que aceitou Jesus, que nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então, aceitou? Aceitou. Quando cometeu um pecado, o sangue já está espargido sobre a sua cabeça, já está derramado sobre a sua cabeça, portanto, anula o pecado. Porque onde há pecado, não há santificação. Você não vai ter santificação em meio ao pecado. Por isso não vai ficar pecando também, porque você é uma nova pessoa. E aí a gente entraria em outras questões, mas eu quero só dizer a você esses três elementos das cidades de refúgio. Seis cidades, princípio da justiça soberana de Deus, justiça que ele delibera detalhadamente, parágrafo por parágrafo. Terceiro, o apontamento de que Deus providenciou em Jesus Cristo a remissão de todo o nosso pecado. Bendito seja Deus que cumpriu em Cristo a sua justiça e nos incluiu nessa salvação bendita. Que Deus abençoe a todos. Espero que essa palavra cale fundo ao seu coração e não ande mais com medo, não ande mais com culpa. Volte-se para Deus, tenha a Deus em primeiro lugar, mas não fique com peso de culpa, porque se você não é para pecar, nem de dia, nem de noite, nem hoje, nem amanhã, não é para pecar, você já tem uma nova vida. Mas se pecar acidentalmente, é o pecado aqui involuntário, que é para a cidade de refúgio, se pecar, nós confessamos o nosso pecado e ele é fiel e justo. Na verdade, confessamos pelo relacionamento, porque quem nasceu de novo já tem o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, já está derramado sobre nós. Jesus diz: está consumado. Ele não diz: será consumado. Já está consumado. A obra já foi feita. Então, aproprie-se da cura de Deus, do livramento de Deus, da obra bendita e redentora de Deus. Aproprie-se disso e não ande mais com medo, de modo algum, mas ande com confiança, como disse o reverendo Hernandes na nossa abertura. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e que você desfrute do que significa andar com Deus, ser um novo nascido, eu e você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus. E assim se estabeleça a justiça de Deus em Cristo Jesus, na vida de milhares e milhares de pessoas, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.